Eu nem vou tentar me desculpar, porque eu sei que não vale a pena. Não existe traição em casamento de fachada. Porque sua voz tá alterada, gritando na minha cara que ela não presta, que eu coloquei um par de chifre na sua testa. Não tenta procurar culpada, não vai encontrar nela, você que tava errada. Deixou o espaço aberto, agora quer cobrar de quem me deu o que você não soube dar. Deixa ela fora disso. Vou pra brigar comigo. Ela não tem culpa que seu beijo esfriou. Tá fazendo aniversário que a gente não faz amor. Deixa ela fora disso. Se for pra brigar comigo. Cê não tem direito de me cobrar nada. Se a gente já dormiu em cama separada. Não existe traição pra casamento de fachada. Eu sei que não tem conversa, não tem desculpa. Eu também nem vou tentar me desculpar. Léo Max, o rei das indiretas, trazendo um pipoco atrás do outro. Não tô entendendo nada, porque sua voz tá alterada, gritando na minha cara que ela não presta, que eu coloquei um par de chifre na sua testa. Não tenta procurar culpada, não vai encontrar nela, você que tava errada. Deixou o espaço aberto, agora quer cobrar de quem me deu o que você não soube dar. Deixa ela fora disso. Se for pra brigar comigo. Ela não tem culpa que seu beijo esfriou. Tá fazendo aniversário que a gente não faz amor. Deixa ela fora disso. Se for pra briga comigo. Cê não tem direito de me cobrar nada. Se a gente já dormiu em cama separada. Deixa ela fora disso. Se for pra briga comigo. Ela não tem culpa que seu beijo esfriou. Tá fazendo aniversário que a gente não faz amor. Deixa ela fora disso. Se for pra briga comigo. Cê não tem direito de me cobrar nada. Se a gente já dormiu em cama separada. Não existe traição pra casamento de fachada. Agora só chora. Não existe traição.